Fabiano Tailandense Produções. Onde está você? Como eu queria te encontrar uma vez mais, pra poder dizer: o gosto do sorvete minha boca ficou e não sai. Procuro te esquecer, mas o desejo e a saudade não me deixe em paz. Mas quando a noite chega, com as estrelas eu vou conversar, pra ver se algum mal me diz onde te encontrar. Eu perco a noção do tempo, viajando na imensidão. Não consigo te esquecer, mas você está no meu coração. Meu sem você, não sei o que fazer agora. Quando lembro de nós dois, meu coração chora. Meu amanhecer é sempre solidão, é tão vazio sem você. Não sei o que fazer agora. Quando lembro de nós dois, meu coração chora. Fabiano Tailandense Produções. Você, como eu queria te encontrar uma vez mais, pra poder dizer: o gosto do sorvete de minha boca ficou e não sai. Você não foi o meu primeiro amor, mas foi que me marcou demais. Procuro te esquecer, mas o desejo e a saudade não me deixe em paz. Quando a noite chega, com as estrelas eu vou conversar, pra ver se algum mal me...